a sofrer e me desesperar. Foi então que da minha infinita tristeza aconteceu você. Você é a razão de viver e de amar em paz e não sofrer mais, nunca mais. Pois o amor é a coisa mais triste quando se quando se desfaz.